bem cedinho, e ao pensar em Deus sinto motivo pra viver. Vou levando esta palavra, vou levando esta semente pra que o mundo possa crer. E Jesus é quem dá vida, que Jesus é o que salva e liberta o pecador. Aceite Jesus agora e terás o prazer de viver um grande amor. E mostrou-me o que é fé. A razão do meu viver é Jesus de Nazaré. Ele deu-me a sua vida, também deu-me guarida e mostrou-me o que é fé. Aceite Jesus agora e terás o prazer de viver um grande amor. A razão do meu viver é Jesus de Nazaré. Ele deu-me a sua vida, também deu-me guarida e mostrou-me o que é fé. A razão do meu viver. Também deu-me guarida e mostrou.